Vamos fazer uma prece cósmica. Energia Cosmos. Que os quatro comam num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que eu venho o queixo do coração, lhe suba a cabeça expressa, que do bolso de cada um dos quatro, como no teatro vão em bombas, bombas brancas e amanheça. Quatro como num teatro, conservei a mão sem nenhum gesto, que eu vi o que estou coração, lhe suba a cabeça expressa.